Daughter of Sam Mike and Maria Bell. Mike Juliette, hotel, prossiga. Mike Juliette, hotel, Santana, ponto 10, pede autorização de remoto para o parque 3, posição 9. Autorizado, reporte ao terra. Thank you. Pastor de Salvador, bom dia. WebJet 5809. Ciente da informação, Eco. WebJet 5809. Boa noite. Acione identificação autorizada descida para 3 mil pés para interceptar a chegada Amanda. Presente voo para o Adtoc e posteriormente já vai ser sequência. Vai ser vetorado para final visual pistona 7. Tá ciente, desce para 3 mil na Amanda, voa no toque, então é guardando vetoração para 17, WebJet 5809. Aguarda a confirmação. Não temos um passageiro passando mal a bordo. Negocio, se possível, um atendimento médico assim que a aeronave chegar lá. Obrigado. Entendeu que foi coordenado o serviço médico. Obrigado. Salvador, é o Sam, Mike 3. Mike X-Bay Hotel, encerrando o reboque no 43, grato, boa noite. Boa noite, hotel. Controle Webjet 5809. Prossiga Web 5809. Após toque, mantém a proa ou segue, né? Após toque, o senhor curva ligeiramente à direita na proa 090, descendo para 2000 pés, reporte visual para modificações das regras. Então 090, descendo para 2000, Webjet 5809 vai reportar visual. Coit 09 da Web, complete direita 095. Direita 095, então, Webjet 5809, poderia confirmar o ajuste? Ajuste Salvador 1010, 1010. 1010 ajustado, então, Webjet 5809. ao objeto 5809. Objeto 5809, o senhor está a 1 minuto da rotatória de Simões Filho, seu plano foi modificado ao 0455 Zulu, chame Torre Salvador, desça para 1.500 pés, chamando agora a Torre Salvador na frequência 1.18.6, o ajuste permanece 1.0.1.0. 1.500, está ciente, vai chamar a Torre com 18.6, com 1.010 ajustado, objeto 5809, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, objeto 5809, está visual para pouso na 17. 5809, estou visual com tráfego. É livre pouso na 17, o vento é de 080 graus com 49 sec 3. Livre pouso na 17, objeto 5809. Baixada travada, objeto 5809. 08 com 7, livre pouso. Obrigado, 08 com 7. De 5809 no solo agora os 59, vai livrar a esquerda, autorizado o cruzamento do pátio principal em direção ao Finger 03. Esquerda está autorizado o cruzamento, vai para o 03, objeto 58.